Godzilla. Godzilla. O animal mais rock-doido de Barca Arena. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí. Nossa, que absurdo! Godzilla! Nossa, que absurdo! Taca com força, vai! Vai, com força, vai, com força, vai! Com tudo da cor. Sendo louco, a bola já tá na área. E toda a galera, meu irmão, tá na manha. Parceiro Jean, F50 de Tupanema. Seu parceiro Marcos também tá na área da carreta atrevida. Minha amiga Andressa também tá de boa. Já tá curtindo, animal. O som que eles dão valor é Godzilla. Já o sombrar também, os primos da curtição ali com a gente. Alô, os primos da curtição da carreta. Venenosa, pô. Galera do Massarapó também tá com a gente, mano, presença. Tá só no Mano da Aranha. Um abraço também ali a preta e toda a galera da carreta venenosa. Obrigado, Gorachão. Tá começando. Com força, com tudo. Pra cima, ralado. Caqueado, vai. Minha amiga Jéssica Gabriele tá na área. A Fabi também tá de boa. Toca assim, vai. Nós bota elas pra mamar. Só quem sabe eu quero me soltar a voz agora. Emocionado e pede pra beijar na boca. Eu vou abaixar o som, quero ver a galera cantar, vai. Falando que é o pegador. Aí eu vou. Só vocês, só assim, ó. Depois que ela mamou. Bem alto, vai. Tu beijou depois que ela mamou. Eu quero ouvir. E aê. O bonde. Tu beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê. Tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Eu chego o sombraço também ali. Que tá marcando presente com a gente, o parceiro Gordinho. O Gordinho, a Simone. Os patão, tô na área, Jefferson. Mas é ruim, não marca tocar. Depois cheguei emocionando. E essa aqui? Parceiro Samuel, tá na área. Francivaldo Costa. Galera, tá na área, meu irmão. Já vou super fantástico. Dizendo que eu não tenho namorado. Só vocês. Din, din, din, pode dar em cima. Francivaldo, só no pacote. Pra cima, garoto. Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. Resume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Um abraço também ali, a Lorina com a gente. O meu a Kelly, a Lorina, Jabaitetuba. Olha, falou em Jabaitetuba. Mais tarde vai ter tudo em Jabaitetuba. Sede do Digão e Jabaitetuba no São Sebastião. Tu é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, cala a boca. Que me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Se liga, você achando que eu só tava vocês com outra. Só vocês, vai. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Só quem sabe cantar, só que eu quero me cantar. Não vai ter mais jeito por causa. Pra escutar lá em Barca Arena, vai. Discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez, é a discussão o tempo inteiro. Eu quero ouvir agora, não assim, ó. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas. Abraço, meu parceiro Lucas ali com a gente. Alô, Lucas! Suas amigas. O Lucas Pressão da Fazendinha ali com a gente, meu irmão! Um abraço ali, meu parceiro Louco Bala, ali com a gente. O cara que faz o transporte aí, do Porto da Balsa até Vila dos Cabanos. Os carros, o garoto das mãos, meu irmão. Eu não maltrato. E essa aqui, ó. Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Taca a bebida, depois tá que fica, taca a bebida, depois tá que fica, taca. taca bebida, depois taca fica, mas não abandona na rua. Um abraço, meu parceiro Wilco ali com a gente. Ele e a Kelly e as garotas de Abaetetuba, meu irmão. Só quem sabe é assim, ó, vai. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca bebida, depois taca fica, mas não abandona na rua. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca bebida, depois taca fica, mas não abandona. Vou tocar isso aqui pra galera. Só quem sabe cantar isso aqui, eu quero ver. Vai, vai, e vai. DJ Rafael Godzilla. Sabe por que posso finjo que não te... Aí, DJ Jeff, eu sou ele. Cara, é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a... E já passou um abraço também, ele é Família Zumilde. Aqui com a gente, Família Zumilde ali com a gente. Um abração, olha. Daqui a pouquinho tem tudo em Javison no Caripi. Caripi, daqui a pouquinho recebe tudo em Javison. Respeita-se, respeita-se. Pá do Magno Antigo Prime, daqui a pouquinho. Agora é Caripi Prime. Depois daqui partiu Caripi. Só vocês, vai! Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Passaram o Wanderson. Hoje já se... Jebi, tá de boa. Outro tipo, tolerância zero. Eu quero que tu vá. Um abraço, meu parceiro Wanderson Zero 86 com a gente, meu irmão. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerante. Bagulho doido e pressão, meu. Vai, vai, eu te tolero. DJ Rafael Melo. Pode chegar, que a festa vai começar. Você tá naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no Godzilla agora, vai! Bora, espírito da curtição! A pressão tá aumentando! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Manda fazer a fila, vai! Vai, faz a fila, vem a hora de cada vez. Vai, faz. Bora, louca bola, como é que é? Cara, tá na área! Parabéns, lindão! Tá toda a galera, hein? Um abraço, meu parceiro! O meu parceiro! Fiz a fila ali, ó! Vai, faz a fila! Gordinho ali com a gente, olha o Gordinho! Ele e a Simone, toda a galera! Pra cima, Gordinho! Vai, faz a fila e vem! Parceiro Samuel, Francivaldo ali com a gente! Com 6, 16, sei lá! Tá suave, vem novinha, perder tua virgindade, safadeira. Será que tem aquela mulher que deixou o cara dormindo em casa vai, e veio curtir o rock do Godzilla, tem? Se tiver, ela vai sentando e vai subindo e o cara tá dormindo. Tá sentando, sentando, tá subindo, subindo. E o cara tá lá em casa, dormindo, dormindo. Tá sentando, sentando. Cala a boca, cagueta. E o mozão tá em casa. Ah, safada. Dormindo, safada, ô bandido. Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas. Safada, ô bandida. Diz que tá em casa. Abraço, meu parceiro Marcos ali com a gente. Galera da carreta, atrevida, meu irmão. Despercebida na escola que tu estuda. O DJ Jefferson ensina. Ela não veio, Dom Pedro. Godzilla, o animal da Amazônia, vai te pegar. Só que assim de... DJ Jefferson consagrado e DJ Duda Ostentação. É pressão pra todo lado. Vai num batidão, num batidão, num batidão, num batidão. A pressão vai aumentando. Bora da turma, não vai. Caquinha, não vai. Vai pra cima, preta ali com a gente, toda a galera da carreta. Veneno, nossa, meu irmão, grato Marcelo Poli ali com a gente. Olha, Marcos, acabou daqui, meu irmão, pra... direto pro Caripi. Daqui a pouquinho, direto pro Caripi, beleza, é nóis. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Um abraço também ali a Ruana com a gente, na seguidora com a gente. Enfrentando fronteiras com a gente, só presta assim. DJ Sapino, DJ Ingo está na área. Alô, Sapino, chega aqui, ó. Como tenemos sexy de Quito, el estrés, dale otra vez. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Um abraço, meu parceiro Wilco ali com a gente. E a loira de boa. Um abraço do Duda e do Jefferson. Um abraço também, Famílias Humildes ali com a gente. Famílias Humildes do poderoso Bigodão. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Godzilla, Godzilla, o animal mais rock doido de Macarena. Preparem-se. Os DJs que a galera aprovou chegaram. E com as suas próprias tendências, vem conquistando seu espaço por onde passam. Trazendo a alegria da galera. E vem revolucionando o mundo das batidas no Pará. A pressão vai só aumentando. E a vibração fazendo uma só emoção. Com vocês, os DJs domadores do animal Godzilla. DJ Jefferson Consagrado e mais DJ Duda Ostentação. Aí, DJs, vamos começar a brincadeira agora. Só se for agora, meu irmão. E a gente trabalha sempre no com apoio de Lava Jato Alto Brilho na Praça de Vila dos Cabanos. A J Bus Celular na Feira do Peoneiro. Mac Lanche na Praça de Vila do Conde. Salão Top Estilo na Feira do Peoneiro. Oficina e Lava Jato VIP Auto Center. Peoneiro Pia Cotão. E a gente vai começar a nossa operação. DJ Jefferson, DJ Duda já tá na área, meu irmão. E joga a mãozinha pra cima que vai começar a nossa brincadeira. Vila do Chamano. Joga a mãozinha pra cima. Joga, joga a mãozinha. Joga a mãozinha. Joga a mãozinha. Ei, tchá, tchá, oh. Tchá, tchá, oh. Vai começar a brincadeira, Jefferson. Mãozinha vai pra cima, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Joga a mãozinha pra cima, vai. Ei, hey, oh. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Bora detonar, e bora detonar, e bora detonar. Bora, bora, bora pra contagem, vai. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Põe a mãozinha pra cima e grita. Se não vai pra cima e joga, joga a mãozinha. Ei, oh, tchá, tchá, tchá, tchá. Bora dar tona. Quero ver só quem sabe nessa aqui, ó. De segunda a segunda no trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Quero ver só quem sabe nessa música aqui, vai. Palhaçada. Quero ouvir só você. Anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes com DJ Daniel. Tô precisando de vai, férias. Só vocês. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Tô precisando de férias. Eu vou jogar mais uma. Joga na batida. E joga na batida. Eu quero ver a galera cantar essa aqui. Só quem sabe, vai. Manda. Já. Eu vou dar mais uma chance. Eu quero ver só vocês assim, ó. E Jefferson Gordo trouxe a mesa dele bem pra próximo. O meu parceiro Gordo ali com a gente. O meu parceiro, o Naldinho Mototáxi ali com a gente também, meu irmão. Assim, Simone, bora pra cima, tá começando. E jogada na batida, eu quero ver só quem sabe essa aqui. Tá faltando. E a gente? E a gente já não rola há muito tempo, não rola há muito tempo. Mais uma vez, vai, só vocês. Tá faltando. Mais uma! Você me perdeu agora. Ai, ai, ai. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci. Não quero mais você. Vou encontrar. Eu vou jogar mais uma. Eu quero ver só quem sabe. Solta a voz assim, ó. Que você tem outro alguém. Um abraço, meu parceiro Cleiton, ali com a gente na oficina. Vocês estão longe. Também moto ali com a gente, toda a galera. Alô, Cleiton! Que você tem outro alguém, que não mereço enlouquecer. Um abraço, meu parceiro, Natan da Baixada, pra cima, garotinho! Um abraço também, toda a galera aí do Salão do Grau, ali com a gente. Obrigado de coração, todos vocês. Para meu parceiro Marcos, GF50, tá na área. Andrés e toda a galera! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre brindei. Eu vou segurar na batida e eu quero ver a galera cantar bem forte, bem alto, vai! Sedutores. Eu quero ver só vocês! Mas veio você, me deixou em ser. Quero ver só quem é filho de Deus cantando bem forte, bem alto! Hoje aqui no animal. Pra cima, louco bala. Pra cima, gol. Só vocês. Vou escrever mais alto. Podem me prender. Bora dar tomando. 3 e 2 e 1 já. Meu irmão, a pressão tá aumentando. Deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida. Quem é do Paissandu, joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Papão, joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, tchá, tchá, tchá, na palma da mão. Do Remo, joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão e bota na abração. Já! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Um abraço, meu parceiro Negão ali com a gente, alô Negão. Um abração do Duda, do Japão, alô Negão. Dois, três, bora pra cima, Caldeirão! Godzilla! Daqui a pouquinho tudo e chamos na Praia do Caripi. Te vai amanhecer na Praia do Caripi, meu irmão! Amor, eu sei, te magoei bem. Só vocês, vai! Mas vamos tentar. E DJ Duda, DJ Jefferson, e DJ Duda. Aí, são vocês. Amo tanto, me custa tanto. DJ Jefferson consagrado. Sente. Dia 18 no estádio Humberto Parente, Abaetetuba. Tem Maremoto e Godzilla. Dia 18 de agosto, meu irmão. O aniversário de Abaetetuba. Te peço só mais uma chance. Só mais uma chance. Dia 10, sexta-feira. Sexta-feira, dia 10. Só mais. Vai ter Godzilla pra meu cantinho 2. Só mais uma chance. Parceiro Eduardo tá na área. Da Solimão e o JR também. Mas vamos tentar. Para meu parceiro gordo. O Dino Mototá que está na área. Pra nos reconciliar. A Simone tá de boa. Eu te amo tanto. Me custa tanto. Viver sente. Se tu ainda me amas. Amas. Se tu ainda me amas. Bora botando pra girar. Bota pra girar. Bora começar tudo. Domingão, já passou Duda, amor, é Abaetetuba, Barracão do Gigão, tudo. Começa 18 horas, rock doido pra galera. A distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. E aí? Antes nada, agora é diferente, tudo mudou. Parceiro Gordo já falou que vai lá com a gente, né, Gordo? Gordo que partiu com a gente pra Vila de Bege, ó, sucesso total, lá no sapateiro, né, Gordo? Obrigado, parceiro, pra cima. Mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. É o pai da princesa Laura, meu. Apaixonado. São vocês. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Primos da Constituição, tá na área. Fica. Tá só na mão, hein? Certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Fazer o preto ali com a gente. Obrigado, coração! Ele é certinho pra casa. Primo da curtição ali com a gente! Pra casa. Bora pra cima, ralado! Eu vou deixar. Eu tô dando uma girada com o meu HD aqui. Nunca mais. Pra ver onde a galera tá. Meu parceiro Louco Bala ali com a gente! Da carreta atrevida ali também com a gente. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Galera da equipe Trinca Gelo tá na área. Tá toda a galera. Ficha 28 do tal. E agora? Fica. Meu parceiro Francivaldo ali com a gente. Alô, Francivaldo. A galera do show fantástico aqui com a gente. O que me fez chorar? Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Parceiro Renan Oliveira, Marcos Monteiro. E a galera do Salão do Grau tá na área. E a gente abraça com muito carinho. O meu coração. Essa galera tá sempre aqui. Godzilla! Abraço, meu parceiro Alisson ali. O patrão fortíssimo tá na área, meu irmão. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é o Natan da Baixada. E com a equipe fica. Abraço, meu parceiro Natan da Baixada. O patrão também tá ali com a gente. Daqui a pouquinho o Caripi. Não pode esquecer da princesa. Agora vai pegar. É ficar calado, meu irmão. Abraço também a Ellen com a gente. Um abração do Duda. As garotas da onda com a gente, meu irmão. O que me fez sofrer. É o Natan da Baixada, tá na área. Olha, Natan. O que me fez chorar. Olha, Sueli, tu já sabe, já amanheceu lá na praia. Segura na batida. Segura, segura. Deixa eu pegar a minha guitarra aí. Thank you. guitarra, meu irmão! Explode! Olha que é sucesso, meu irmão! Assim, ó. Olha meu patrão Samuel ali com a gente, o fortíssimo tá na área. Ô Samuel! Hoje eu vou sair com a galera, eu quero é curtir, dançar, beber. Parceiro Regis, a galera do Regis, bata só na mãe da aranha. E a gente abraça com muito carinho, hein? Só mexer com a gente. O cara da quinta top! Vou seduzir, a noite vai ser nossa. Abraço meu parceiro Márcio Batista ali da equipe Explosão. Uma das melhores equipes da Vila dos Camanos, São Francisco. Ô Márcio! Mixando as melhores pra galera, sinto da ostentação. DJ Jefferson, DJ Jefferson. Elas mexem com meu coração. É, Jefferson, não pode esquecer da Drica. Eu vou ter... A Drica aqui com a gente lá de Barcarena. Alô, Drica, um abração do Duda. Chega, menina, e sente a pressão. Qual é o teu DJ? DJ Jefferson consagrador e dura ostentação. DJ Jefferson consagrador e Drica ostentação. DJ Jefferson consagrador. Godzilla. Depois daqui do rock vai pra lá, pra Pai do Carepi, Jefferson Duda. Bora detonando, vai. Minha amiga Bia tá aqui no lado, então, galera. Eita, Bia Suelen, tá de boa. Alô, meu parceiro Alisson. Francivaldo Costa. Um super fantástico, tá na área. E a gente abraça muito carinho, hein? Alô, Preta, como é que é? Olha, Preta, dia 19 de agosto vai ter tudo em Jefferson. É, Tapuranga, Cabeceiras Grandes. É isso. É mais ou menos assim. Eduardo da produção do Godzilla agora. Já confirmando presença daqui a pouquinho na Praia do Caribe, hein? A Simone falou. Ela bebeu. Deixa eu ver. 10 baldes, lá vai ser 20. Simone, pega mais balde, bora curtir, bora. Para meu parceiro gordo. Parceiro Marcos, essa música é boa. Cara da carreta atrevida do salão, do grau, meu irmão. Nesse domingão, a partir das 7 horas da noite, tudo em Chaves, em Abaitetuba, quadra do Digão. São Sebastião. Que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora pensa um sol. O jogo virou. É, gira, gira e volta, meu irmão. Aí quando volta, vem daquele jeitinho. Piadinho. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo. É isso, Kelly. Solidão. Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ Viviane Batidão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Betinho e Sabelense. Família Humilde ali com a gente, Família Humilde. É nós, sempre, sempre Família Humilde. Pra todos não quero mais, não servia. Família Humilde dá apoio pro Dudu Javasson. Agora pesa um sol. parceiro Carlos. Não, Carlos de Melo tá na área. Ei, meu parceiro Robson também tá de boa. Não. F50 tá na área, parceiro Marcos Monteiro, tá também o Jean, Jean F50 de Tupanema, e a galera vai curtindo e a gente vai tocar. Explode, explode o bagulho, arrei o baldão que chegou, e a mãozinha vai pra cima, vai, vai, vai, e joga o bracinho pra cima. Aqui rola moral, vai. Bota na pressão, pressão, pressão. Caqueado vai, caqueado 3, 2, 1, já. Bora F50 pra cima. Já. Que onda é essa, meu amor, que onda é essa? Gordinho. Que onda é essa, meu amor, que onda é essa? Que quando chega uma família faz a festa, é muita ostentação. Godzilla! Que onda é essa, meu amor, que onda é essa? Que onda é essa, meu amor, que onda é essa? Quando o Jean chega, o Marcos Paulo tocam, a galera fica louca e dança o som do... Só presta assim. Presta assim, a gente inventando. Família F50 tá de 10, 10. Equipe F50, meu irmão! Gente... Sempre quando tu chega em Tupanema, sou muito bem recebido. Só presta assim. Dia 25 de agosto, o DJ da Onda, tudo em Jefferson, a maior equipe de Abaetetuba, equipe Bate Forte Sem Limite, a social das maiores equipes de Abaeté, e quem toca tudo em Jefferson na social, dia 25 de agosto. Dia dos pais, de um bagulho, arreio. Vai no filho do seu Zé. Os comandantes da pista. Vai ter grande bingo por lá, né? Da Mano Vilha. Que lá já é. E vai ser rock doido, hein? Coitada de idade. Quando o DJ toca esse som, bora que a pressão tá aumentando. Começa a rebolar. O DJ tá rebolando. O DJ faz o caqueado, pô. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando. DJ Duda rebolando, vai! Rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebola? O Jefferson faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Alô, Mel! A moda agora é dançar desguiado. A moda agora é ser diferente. Porque no mundo já tem muita gente igual. Então seja o louco, mas o louco consciente. Super dinâmico, o magnífico. E tá lançando a nova onda do Pará. Gira essa aqui! Gira, gira, já! Então senta, então senta. A gente dá moral pra quem dá moral. Dá essa aqui! É 360, então senta, então senta. Será que aguenta? Dá uma giradinha, é 360. Senta, senta. Galera do Poderoso tava lá em Barcarena com a gente. Foi sucesso total. Tão aqui com a gente. Vai tá afim de curtição. Então pode chegar junto, vem aqui com. Daqui a pouquinho partiu o Caripi. Por cima pode colar bem do lado. É 7 horas da noite, partiu a Baité. Tem que chegar na pressão, toquei rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Duda. Tem que chegar na pressão, toquei rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Jefferson. Família humilde, skin, Bacarina, poderoso, bigodão. Fazendo o Reg ali da quinta, top, tá ali com a gente, alô Reg. Bacarina, poderoso, bigodão, 360. Então senta, então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha, é 360. Então senta, então senta, será que aguenta? Uma giradinha é 360. Xique, xique, xique. É doido, eu acho que eu vou viajando direto pro Caripi nessas músicas. Um abraço, meu patrão, JR, proprietário do Godzilla ali com a gente. De boa, marcando aquela presença especial. Pra cima, garoto! Vai recordando agora sim, vai. Olha que a Simone falou, porra, essa música vale. Não aguento aceitar que acabou. Só pra quem lembra, vai. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou. Olha, Natan. Nada, só atrapalhou. E agora? Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. Só pra quem tem aquela tatuagem. Ainda tem o seu nome em mim. Francivaldo ali com a gente. Galera que tem o maior respeito, carinho, galera do show. Fantástico, meu irmão. O Regis daqui tá top do Regis Bata na área. Ele que comanda aqui tá na cidade, meu irmão. Olha, ralada, tu não me abandona, desgraçado. O meu parceiro ralado ali com a gente, abraçando o Duda e do Jefferson. E o que? Não fui eu quem. Meu parceiro preto. E a galera dos primos da curtição tá na área. A galera também do Massarapó. Aqui com a gente fazendo jeito. É Godzilla. Godzilla. Godzilla. Um abraço, meu parceiro Márcio Batista da equipe Explosão ali com a gente. Foto de uma paixão. DJ Ellison tá na área. Rolam pelo chão. Do amor que existiu, não há nada mais. Essa aqui é pra quem chorava escondido sem ninguém ver, meu irmão. Debaixo do lençol. Juntos sonhamos. Ai, desgraçado. Irmão. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Se daqui pra frente. Eu quero ver só vocês. São vocês assim, meu irmão. Então chora, vai. Choro em silêncio. Choro por ti. Se errou pra quem insistiu. Dia 9 de agosto. Que tá top do Regis Bar, hein? Choro. Vai ter pela primeira vez Banda Ravelli. Mas nega loura. Cobertura do Super Ega, DJ Renato. Dia 9 de agosto, aqui tá top do Regis Bar, meu irmão. Assio. Roberto Mentor, a galera da Baixada ali com a gente. Alô, galera da Baixada, meu parceiro Louco Bala ali com a gente. Banda Caras, a cara do sucesso. Uma, toca mais uma. Um abraço a Jéssica, a Gabriele tá na área. Fabi também tá no bom. Parceiraça Agenda F50. Marcos Monteiro, Atrevida. Andresa também tá na área. Olha, esse Jean tá cheio de moral sempre. O gordo tá só na boa, hein? A banha da Arana, meu irmão. A Simone, os patrões estão na área. Os patrões aqui do. É gordo, ressaca das férias. Não vai nem ser essa porra hoje, não é nada. Tá ali com a gente, a preta e toda a galera. Aberto Melia Ruana na seguidora com a gente. Adriane de Barcarena ali também marcando presença com a gente. Pra Simone. Passou por mim, não Jefferson Link tá aqui comigo. A Bruna Reis, a dançarina do Vanguard Boy. Eu não te vi agora lá no boy, tava lotado, meu filho. Traiu, traiu hoje, traiu. Vai pra cima, meu irmão. Vai, tira tudo hoje. Super lotado hoje o animal do Caldeirão. Que bonito, gostoso, sempre quando chega aqui. A galera tá sempre com a gente. Agradeço de coração. Cadê você? Gira, gira, vai. Assim. A Anne de Barcarena dá valor. Olha a mancada. Tocou no teu coração essa música. Godzilla! DJ Jefferson, DJ Jefferson, DJ Jefferson. Da dançarina do boy. Se o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. Aí só que sabe, solta a voz, vai! Só vocês! E agora? Largue essa mulher, passando, mano. Fica comigo, vem, fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher. Parceiro João Paulo tá na área. Meu parceiraço Netinho. Alô, Pito! Galera da Baixada, tá aqui no lado, só de boa! Seu plano B, largue. Tá curtindo animal, hein? Que eu faço de um jeito que ela não sabe. Tira mais uma! Essa aqui, meu irmão, essa aqui que eu quero. Então bora tocar! É doido, essa música é demais boa, meu irmão. Banda 007. Fácil pra ninguém, né? Não está sendo fácil. Imagine pra esse que tá cantando. Não chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Cobra-se a massa de São Francisco, tá na área, hein? Nós mirando o cabeção, meu irmão. Chega agora, preciso ouvir. Um abraço, minha Kelly, tá toda a garabura ali, só de boa, hein? Vem me ver. E o quê? Olha, galera, próxima sexta-feira tem Godzilla no meu cantinho 2, hein? E você não deu. Godzilla vai estar fazendo a farra por lá com a grande noite das Santinas. Sexta-feira, dia 10, no meu cantinho 2. Quem tá por lá? Godzilla! Aí no sábado e domingo, 11 e 12, vai ser em Vila de Beja, lançando Buraco Doce. Tá Buraco Doce, Vila de Beja. Quem vai estar por lá? É Godzilla. Deixamos um detalhe. A maior equipe informizada com as camisas vai ganhar 5 baldes de gelado. Só pra começar. Banda 007. Um abraço também toda a galera da WB Moto Oficina. Onde no mais ou maior oficina da Vila dos Cabanos. WB Moto, meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Bora pra cima, Cleiton! Pensa em nós, por favor, não desliga agora. Bora girar mais uma! Gira tudo já! Meu parceiro ralado! Se a palavra é só tá só na manha! Pode acreditar com nós é sem esquema. Estamos todos juntos, sempre lado a lado. Nós é vida louca, mas nós também ama. Que Deus ilumine todo mundo agora. Quero caseado, faço povo rir. Com tua palavra, mando o mal embora. Liberdade, já que eu vou cantando assim. Só quem sabe vai amar. É poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos meus momentos. Saber perder. compartilhar os sentimentos e saber fazer feliz quem está do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos, saber perdoar se lembra do passado. Fiz essa bela letra em um dia triste. Quem é vida louca se identificou. Viu que mesmo quando a vida tá difícil, nós ainda sabemos falar de amor. Sei que nada dura pra vida inteira. Um abraço, meu parceiro Samuel ali com a gente, alô Samuel. Vila São Francisco com a gente. A gente vai tocar uma sequência agora. Tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que dá valor. A gente tá aqui pra tocar um pouquinho de cada. E essa música, quando a gente toca, a galera dá valor também, meu irmão. Aí, DJ Jefferson e DJ Duda, vamos agitar agora? Então detona pra galera. Quando chega no caldeirão, tem que rolar essas aqui, ó. Bora tocar daqui a pouquinho, tem pra galera dançar agadinho, meu irmão. Eu queria mudar, eu queria... Só quem sabe solta a voz, vai! Mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer a coisa... Fazer aquele corre, mano. E atrás de mim, de ser esperto, aprendi a... Meter fita. No meio da mata, só... Cala a boca, cagoeira. Fala que eu sou uma quebra. Gol! Godzilla! Com certeza não há. Godzilla. Um abraço, meu parceiro Boca ali de Barcarina, na sede com a gente, alô Boca! E essa aqui, ó! E o caqueado vai! Parada tomando! E o nego drama! Entre o sucesso e a lama, Eigo. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama, cabelo crespo e a pele. Parceiro Lucas, responsa da favelinha tá na área. Ora, Lucas! Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não. E essa aqui, ó. Assim, ó, só vocês, assim, ó. E canta comigo, com o Duda e o Jefferson. Assim, ó. Assim, assim, então solta a voz com o Duda e o Jefferson, assim, meu irmão. Acharam? Acharam, eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão. Vou tocar essa aqui, pô, essa aqui, ó. Pra vacilar, sou vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse tenebroso. Já já vou tocar uma rocha pra galera que dá valor, beleza? Já já! Meu parceiro Pedro tá na área. Do Mercadinho do Laranjal. Alô, Pedro! Sinto uma grande vontade de chorar. Já reduzindo o nosso som, beleza? Mas a festa tá rolando. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. É foda, mano, você não sabe, é triste. Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme. Vejo as fotos penduradas na parede. De madrugada quem deve é que treme. Chora, sofre, pede pra não morrer. E aí? Na lei da cadeia é matar ou morrer. Eu agradeço. Todo mundo cantando e soltando a voz assim. Graças a Deus ainda tenho família. Godzilla! Godzilla! Na rua, no presídio, uma pá de mano. 15 anos pra puxar de detenção. Latrocínio na ficha de um ladrão. DJ Duda, Jefferson, toca um pouquinho de cada, sim. Era minha mãe aqui vindo me visitar. Na quebrada, mano. Bora tocar assim, meu irmão! Givaldir Mural de Itaber. Relaxa. Relaxa, você tá na minha e eu também. É, tá sério. A gente gira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. já não aguento de tanta ilusão. E aí? Tu tá na minha. Olha, galera, depois daqui, larga de... partiu Praia do Caribe, hein? Mas é sério. Ah, não, Caribe Prime, tem DJ Jefferson, DJ Duda. Já não aguento. Mas carretinha, geração. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa do rock doido. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o DJ Jefferson apagou a luz. Bora, novinha! Eu te agarrei, novinha, pode pá. De conquistei. Os primos da Custos estão ali com a gente. Eu te beijei. Os primos! Novinha, novinha, novinha. Dia 19 aê, novinha, de agosto vai ter tudo em Jefferson. Beijei, Tapuranga, cabeceiras grandes, meu irmão. Beijei, não sei onde é, meu irmão. Novinha. Toca DJ Duda em várias carretas, convidada, meu irmão. Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Roberto, entra a galera da carreta atrevida ali com a gente, meu parceiro Marco, toda a galera. Se no salão do Grau, meu irmão. Te quero, larga de besteira, nosso caso é sério. Parceiro Jeff, 50 também tá no lado. Já não tá de boa, hein? De tanta ilusão. Príncipe, pra ir por minha amiga Andressa também tá na área. Se tá só... Toda a galera de Tupanima, tá de boa. Pra te abraçar. Bora, louca, bora. Não faz de que eu vou, eu sei que tá fim. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou? Anda aí, playboy. Quando o Altair... É nóis. Saca mais uma. Eu sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. Pra cima, Natan! Natan, na bastona, galera, tá baixada ali com a gente. Carinhoso na cama, eu sei te dar prazer. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Godzilla! Garanto que tua perna fica baba quando termina novinha. Bora, novinha! Novinha. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu. Um abraço, meu parceiro Louco Vara ali com a gente. Um abraço do Duda e do Jefferson. Tava esperando, né, garoto? Tava esperando nós. E deixa eu te chamar de meu amor. Olha aí, galera, tá vindo aí aniversário do DJ Jefferson. Tá chegando aniversário do Jefferson. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. Aqui é DJ Jefferson. Eu sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. Se provocar, eu mostro pra você. E além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer. E yeah. Eu vou beijar no seu pescoço devagar. Garanto que tua perna fica baba quando termina novinha. Novinha. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. E tu canta, e tu canta assim. Novina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha novinha. Bora tocar essa aqui, meu irmão. Volta aí, playboy. Sim. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. Noite do... Bora tocando assim, ó. Fica aqui. Imaginando, mas e a galera vai curtindo hoje nessa parte. Godzilla no caldeirão. Vai. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Também a Simone ali com a gente. Pra cima, Simone! Abra o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso? Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Um abraço, meu parceiro Carlos Melo, ali com a gente. Obrigado de coração. Você me ensinou a ser quem eu sou. Pra cima, Carlos Melo. Me conquistou, me fez algo de amor. Parceiro Gordinho ali do desenho, ali Gordinho. A ser quem eu sou. Toca mais uma e a gente vai tocar agora assim, ó. Essa é uma história real. Hashtag fica aqui, cara. Aê, Bolo. Tudo bem contigo? Pensando bem assim, ó. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga de... Uma amiga. E já agora eu vou ligar. Parceiro Matson Batista tá na área. Da notícia que ela... Tá toda a galera da explosão da Vila São Francisco. Tá livre como um passarinho. Bora, Gordinho, bora, Simone, como é que é? Baby. Alô. Oi, meu. Tá tudo certo, tá? Tudo bem contigo. Alô, Natano Baixada. Cheguei pra perguntar. Alô, Piradino, chega ali com o Natan. Divertido. Famílios Humildes tá na área, hein? Pega a boca, pois estava aqui. Famílios Humildes do 360. Falou da lingerie, eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu... O que é que ela é? Ingrata. Dani Carine, divulga só. Olha, daqui a pouquinho o Caripi. Agora, como a culpa é... Gordinho, é nóis sempre. Pensando bem, vocês se merecem. Mas sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Já agora eu vou ligar pra ela. Na notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho para poder ficar. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.